5, tá 3226. Gol no 714, direto e taco. Direto e taco, gol no 714. Web 5716 down to 2000 feet. Clear final left X-ray runway 10, report established. Down 2000 feet, report to the 7506. Boa noite 05, da presente 250 nós. 250 nós, vamos 805. É 258, boa noite, a sua identificação desce para o nível 100 na chegada a Mare, 250 nós. Uno 643 no salão 31, não mantenha, me escuta, autorizado direita, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 4, gol no 643. São 32 do mês, está autorizado descida até 2 mil pés, ajustado no 0 no 5. 32 do mês, 2 mil pés. O gol no 805 está autorizado descida até 3 mil pés. 3 mil, gol no 805. Bom, no 643, estão afirmando, a posição agora será 03. Ok, está no 03, no 643. Roger 576, call now Tauber, 118.6. 118.6. O gol 1805 está sob vetor esquerda 040 limitado pelo localizador. Esquerda 040 limitado pelo lock, gol no 805. mil autorizado final LS X-ray, reposta habilizada 3226. 267, chamada estabilizada. 5716. cleared to land 1A10, 1A10, wind 180 degrees, 06 knots. The wind. Abilite 5716, wind 180 degrees, 05 knots. 5 knots, 5716. Duna agora. Hoje Duna agora vai necessitar uma órbita, o Gol 1805. Temos um tráfego agora a 4 milhas do senhor, 4 milhas na posição de 1 hora. Gente, estamos uma órbita pela esquerda, Gol 1805. Gol 1714, descida até 060. 060, 714. Controle, o Oscar Tranquilo vai fazer um desvio 10 graus para a direita, para evitar a formação. Tente, Oscar Tranquilo, após toque. Tente, após toque, Oscar Tranquilo. O Gol no 714 reduz para 210 nós. No 805, firme a proa. Zero pela esquerda, está passando agora a proa 620. Seria na posição Duna, o Gol no 805. Tem condições de curvar direita na proa de Duna da presente? Já passou, consegue curvar pela esquerda agora. 905 pela esquerda na proa de Duna, o Gol no 805. Duna, Gol no 060, Gol 714. Gente, no 714, vetor radar para sequenciamento, esquerda pro norte, no 714, mantendo 060. Esquerda norte, mantendo 060, Gol 714. Minha 258 desce ao nível 070. Controle, Papa Tango, Oscar Tranquilo, vai atingir o 050. Sente, desce para 3000, Oscar Tranquilo. Sente, 3000, autorizado. O Gol 205 na proa de Duna descendo para 2000. Ajuste no 0 no 5, autorizado final. Então 3226 estabilizado. Estabilizado, resolve 3226. Sente, 3226, torre 7186. 26, graças. Oxoné 6258 reduz para 200 nós. Abilhar 5716 no solo aos 38. Autorizado táxi via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 7716. Corre Salvador, está 3226 estabilizado via 10, baixar trabalho. Então, 3226, vento 180 graus, 069, autorizado pouso, pistão 10. Ele pousou no 0, 3226. Opa, Patango, Oscar Tranquilo, a intenção de pouso é na 10 ou na 17? A intenção é, Duna, é cancelar para 17. no 714. Vou no 714, curva esquerda na Prodtap para efetuar uma órbita. Positivo, curva para esquerda, Prodtap, órbita, tá bom, 714. Controle Oscar Tranquilo, aceita a detonação. O Papatão Oscar até o quilo pro a 095 para final do ano 7. 095, Oscar Tranquilo. No 714, completo esquerda na proa 095. 095 no 714. Esquerda 095, 714. Controle, o Papatão do Oscar Tranquilo atingiu 3.000, mantém ou desce? Desce para 2.000, ajustado no 095. Descendo 2.000, ajustado no 095, Oscar Tranquilo. Chanel 6258, vetoração agora para sequenciamento, esquerda 0 pro norte, 360. O localizador, o 6258. Vou no 7 no 4, descendo para 3.000, ajuste 1 no 0 no 5. 3.000, 0 no 5, não é mais necessário o aceitar? Negativo, pro agora para Duna, o no 7 no 4. 3.015 para controle do ano, vou 714. Controle, boa noite, voa no 606, informação com Charlie, vai descendo até 150. Solicita pro 090 para desvio por 20. Sente no 606, desce ao nível 050. O no 606, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, solicita pro 090, sua direita para desvio por 20. Autorizado, após Mari. Após Mari, autorizado. É 258, a descida está autorizada ao 060. 060, localizador, igual no 805. No 805, eu estou em 118.6. 18.6, boa. Em Salvador, agora 18. É o gol no 805. Está a 3 milhas de terra. Visual com o campo. No 1805, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo, 805. No solos 41, na minha escuta, livre direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 07. Direita, Alfa Juliette, 07, a posição, tem 3226. Uno 7 no 4 para o localizador para o 085. Esquerda 085 para o localizador, vou 7 no 4. O Chanel 6258 desce até 3.000 pés, ajustado no 0 no 5, reduz para 180. No 3291, na cena de edificação, desce ao nível 060, chega da bomba. Pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 06 autorizado, pouso da 10, gol no 805. Controle, o Papa Tango, só quero condições visuais. Gente, ó, sou teu quilo, manter pro 085 condições visuais. Gente, mantendo condições visuais, ó, sou teu quilo. Puxando 6258, direita, agora pro 093 para o localizador, descendo para 3.000. Gol 06, agora vai. Gente, no 606, após Itape. Após Itape, eu entendo. Oscar, o quilo desce para 1.500 pés. Descendo no 1.500 pés, Oscar, o quilo. Oscar, teu quilo confirma indicada? Um 80, Oscar, teu quilo. Gente, Oscar, teu quilo. Autorizado IRS, bom, 74. No 4-2000, resposta no localizador. Botarelo, 714. Direita, Alfa Juliette, posição 01. Sua escuta, Alfa Juliette, para 01, igual no 805. Oscar, tem o quilo, tem condição de manter 1-50? Afirmo, Oscar, tem o quilo. 7150, por gentileza. Vou no 714, torre agora, 118.6. 118.6, obrigado. Torre Salvador Gol 714, passando em Dia Serra, baixar trabalho com Campo Avista. Gol 714, autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 08 nós. Gente, liga o pouso, Gol 714. Passei com a torre, 118.6. 118.6, torre, grato, ou solta aquilo. Em Salvador, Papatango, Oscar, tá o quilo? Papatango, Oscar, tá o quilo, boa noite. Mantenha a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Gente, mantendo, aguardando a autorização para pouso, Oscar, tá o quilo. 4. MI-14, autorizado Duna, o gol 1606, descendo para 4 metros. 6258-2000, autorizado final ILS. Autorizado ILS, 6258. Zero grau, 08 nós. Escutou aquilo que copiou a torre? Afirmo, Oscar, tranquilo? Autorizado pouso, correto? Autorizado pouso, Oscar, tranquilo. Tá. Oito, torre 118 meia. Uno 7, Uno 4, no Solas 49, mantém escuta, livre direita, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 02. Direita, Alfa Juliette para 02, de novo. Alfa Juliette, não vai. Posição é 6258, continua na aproximação, aguarda pista livre. Decida se autorizar para 2.000 pés. 2.000 pés, gol 606. 3891, autorizado 3.000 pés, ajuste 10 no 4. Para 3.000 pés, com 10, 14, 3891. Oscar, até o quilo no solo 50, autorizado a livrar à direita, não me escuta até o corte. Certo, autorizado a livrar, sua escuta, Oscar. O Sané 6258, cheque trim de pouso, autorizado, pouso pistão no zero, vento 180 graus, 07 nós. TV pouso no zero, Sané 6258. Salvador, boa noite, Rio Azul 4062, transfere, cruza o 220 para 150, senda Charlie. Boa noite, 4062, desce ao nível 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, Azul 4062. Zona 52, autorizado Maceió, nível de voo 330, via Upper Whisky 58, pistão 10, curva esquerda, saída Pulga, transição Caju, controle 119.35, transponder 5571. 330, autorizado Maceió, Upper Whisky 58, decola 10, curva esquerda, Pulga, Aracaju, transponder 5571, controle 119.35, hotel 31, 52. TAM 3152, transponder 5571, no segundo ponto para pushback acionamento. Chama na TAM 3152. Após pelo, autoriza 2000 para o 3891? Pelo 2000, o 3891 aguardando a final. Sente, descendo para 2000 com 1014 aguardando. Você escuta 3891. O 3891 nos reduz para aproximação. Reduzindo, 3891. Logo no 606, no localizador. Sente no 606, torre 1186. 186, boa noite. Boa. Controle, o azul 4062 para evitar uma formação esquerda, proa 045. Tenente 4062 após o desvio Duna. Tenente após o desvio Duna 4062. Vai passar Simbra, baixou e travou. Bom, no 606, autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus 062. Livre pouso, piscina zero, gol 606. Localizador, o TAM 3891. 3891, no torre 1186. Nato, boa. Torre Salvador, o TAM 3891, no localizador. TAM 3891, continue a aproximação, número 2 para pouso. Ciente, TAM 3891. Azul 4062, após desvio, está voando Duna. Tenente 4062, autorizada descida até 2 mil pés, ajuste no 014. 1014, descida para 2 mil pés, 4062 azul. Voo no 606 no solo 58, mantém me escuta, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette pro 05, voo 606. A 3 milhas da cabeceira, tá 3891. TAM 3891, o vento é 190 graus, 08 nós, autorizado pouso pista 10.